Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Conversamos agora com o deputado Tarcísio Peronte. Deputado, o senhor foi relator da comissão que definiu aí a PEC 241. Como que a população pode entender um pouquinho essa relação que foi decidida e o que vai ser decidido hoje aqui no plenário? O que que acontece numa família? Se o homem e o marido gastam muito, os filhos também. Acabam atrasando suas contas, cheque especial, cartões de crédito dos bancos, das lojas. E aí tem que ir a banco. O que que acontece? Ou o marido perdeu o emprego, ou a mulher perdeu o emprego e desequilíbrio. E nos últimos 7 anos o desemprego explodiu. Nos últimos 7 anos o Lula segurou, aumentou o emprego e com a Dilma explodiu o número de desempregados. Então isso também está acontecendo. Ou numa empresa, ou perdeu o empregado, ou perdeu o mercado, ou a depressão, ou tem que demitir ou fechar. Isso aconteceu com o governo brasileiro, com a senhora Dilma nos últimos 7 anos. Gastou 50% acima da inflação, o país entrou em depressão, a receita caiu, cresceu 17%, 15% em 7 anos. Não tem jeito. Então o Brasil está em cheque especial de quase 3% do PIB. Quase 3% do PIB, com a receita corrente líquida caindo e não tem jeito. As despesas primárias cresceram nos últimos 5 anos, 5% do PIB, de 15 para 20. Uhum. Isso é uma fortuna, seria hoje 0,5 trilhão de reais. E a dívida bruta cresceu em 3 anos, 5% do PIB. Saiu de 50 e foi para 70, 20%. Isso é 1 trilhão de reais. Não tem conta que feche. Então, essa experiência, estou falando para a Rádio de São Carlos, uma rádio da universidade, tem que começar pelo controle da despesa. Isso em dezenas de países se recuperaram assim. Então, não haverá corte. Nenhum ministério, nenhum poder terá corte. Toda despesa de um ministério, de um poder, vai crescer conforme a inflação. Então, sem corte, sem congelamento. Então, mentira quem diz que haverá congelamento quando fica parado. Sim. Congelado ou parado. Toda despesa do governo vai crescer para a inflação. Não vai ter ganho real. Este ano, inúmeras categorias ganharam a inflação, nem a inflação no reajuste, nem a inflação. Então, não haverá corte. Primeira coisa, não haverá corte. Então, o governo vai trabalhar, vai diminuir, vai controlar a sua despesa e também vai diminuir a ida a banco. O governo vai também a banco, vende títulos, daí os funcionários públicos, fundos de pensão, os funcionários de fundos privados, quem popa na caixa está financiando o governo, quem tem dinheiro positivo no banco está financiando a dívida do governo, essa dívida aqui, que quase dobrou no governo da Dilma. Então o governo tem que atacar a despesa primária e ir a menos a banco, como aquele cidadão que perdeu o emprego vai, mas ele tem que se ajustar, ou vender o carro, tirar o celular do filho. Né? Eu li ontem no Globo, o familiar tinha um prédio, então eles alugaram embaixo, então só morando em cima. Essas coisas, isso o governo tem que fazer. Então não haverá corte, não haverá congelamento. E na saúde e na educação, está garantido o Fundeb, está garantido o salário de educação, está garantido o FIES, está garantido o ProUni. O ProUni, a educação sempre trabalhou acima do piso. A saúde também está garantido, não vai ter congelamento. Nós temos, a saúde e a educação tem um piso mínimo constitucional, por isso que a educação sempre trabalha 4, 5% acima. O piso é 18% dos impostos, trabalha com veto e 20%. Só que vai trabalhar. O FIES foi uma farra, né? O FIES foi uma farra de empresas universitárias aí, que foi uma farra. Sim, se mantiveram, inclusive. O BEC com programas que não tem avaliação, mas sempre trabalhou quase no teto. A saúde sempre foi o mínimo. Mas o piso mínimo nós mantivemos na 241. Não mudamos isso. Então, portanto, a educação e saúde é o Congresso empoderado, com orçamento realista, pode aumentar como aumentou. Nós consertamos o buraco que a Dilma fez na emenda 86. A emenda 86 tirou 16 bilhões da saúde para esse ano. Nós estamos consertando com o piso. Uhum. Então, a saúde e a educação vão aumentar. estão no IPCA, mas tem este caminho, essa escada de ser um piso e pode aumentar. Os outros é tudo teto. Entendi. E nós assim, não tem outra forma. Se não fizer isso, em 2 a 4 anos, não fizer isso, não fizer a reforma da Previdência, daqui 2, 4 anos é colapso fiscal, insolvência, como o Rio de Janeiro. Ninguém recebe, nem os professores, nem os aposentados, nem os funcionários. Hospital fecha, escola fecha. É o colapso, o caos. Nós podíamos fazer isso como fez a Grécia. A Grécia fez tudo isso, tem que voltar atrás. A Espanha fez isso, Portugal. Nós vamos fazer um programa de controle de despesa lento, gradual. O paciente é doente, vai precisar de tempo também. Não vai ser igual à Grécia. E todos têm que cooperar. E nesta crise, quem mais está sofrendo não é eu, você que tem um salário garantido. É o pobre, é o assalariado que sofre com a tragédia do desemprego. Todos nós vamos ter que contribuir. E se passar essa PEC, em quanto tempo a gente consegue ter uma previsão um pouquinho de melhora nessa situação fiscal? Esta PEC, passando, precisa da reforma da Previdência. Existe uma dependência, uma simbiose biológica, como tem o coração e os pulmões e o coração. Você tem diabetes, pode perder uma perna. Tem que tirar outra perna, tira, você pode andar de cadeira. Mas se entra em falência um pulmão, dois pulmões, o coração para ou vice-versa. Então vai ser fundamental essa PEC, que é a âncora, que é mostrar para a nação, o governo vai controlar a despesa, não vai parar, mas vou controlar a despesa, aí o governo pode baixar o juro da dívida sinaliza para todo o mercado, aí os empresários, as vovozinhas, os empresários, em vez de financiar o governo, ele compra uma máquina e contrata mais empregado, a economia começa a melhorar. Então, sai do cheque especial em 4 a 6 anos. Uma pequena sobra que é insuficiente. Nós vamos começar a reduzir a despesa bruta daqui 9, 10 anos. Vai ser duro, mas sem congelamento, tudo pelo IPCA, saúde e educação pode aumentar, pode e vai, porque é uma necessidade. E vamos ter esperança que o empresariado não demita com a mudança, com a redução de juros. Ele volta, ele deixa financiar o governo, começa a investir nas suas coisas, diminui o emprego, vai demorar um pouquinho para reagir, vai até o fim do ano que vem ainda, mas vai haver confiança no mercado e a economia começa a andar. Beleza. Mas sem a reforma, sem a reforma do novo regime, que é a PEC da responsabilidade, é o PEC do óbvio, para encerrar. Por que que o governo errou nos últimos 7 anos? Esqueceu máximas de antes de Cristo, da Grécia, que dizia assim: não gastar mais do que arrecada por gestores públicos, cuidar do dinheiro público mais do que o seu e não roubar, não deixar roubar, deu no que deu.